São dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. Estamos começando o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, hoje dia 8 de agosto de 2013. As manchetes de hoje. O Globo. CNJ recomenda a criação de varas especializadas em direito à saúde. O Estado de São Paulo. A adoção de soja transgênica chega a 92% das lavouras, diz estudo da Celeris. O Dia. Governo já vê PIB fraco também no terceiro trimestre. Jornal do Brasil. Concurso da Polícia Rodoviária tem 110 mil inscritos. Folha de São Paulo. Apenas 6% das vagas do Mais Médicos são preenchidas. Correio Brasiliense. Por risco de botulismo, Danone retira leite em pó dos mercados asiáticos. O Popular. Rússia pode suspender compra de carne suína brasileira. Diário da Manhã. Safra de milho deve bater projeção passada. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, uma coisa interessante que nós devemos levar em conta e fazer uma análise é que nem tudo aquilo que aparentemente pode representar um prejuízo, na verdade, transforma-se em prejuízo. É só uma impressão. É o caso do governo. O governo está muito alegre, o governo federal principalmente, está muito alegre, porque a inflação do mês de junho foi a menor dos últimos 3 anos. O governo acreditava que a inflação fosse sair do controle e agora está batendo palmas. Está muito alegre, já deu entrevistas de todos os tipos, para dizer a inflação no Brasil está sob controle. Não é bem assim, não. Essa inflação controlada do governo, ela tem um motivo. Ela se deu pelo recuo no aumento das tarifas de ônibus. E quem é que conseguiu fazer o recuo no aumento da tarifa do ônibus urbano? Foi o povo. Através da sua manifestação de rua. Aquela manifestação de rua que acabou pegando a popularidade da presidente da República, que derrubou os índices de aprovação lá no chão e que foi, sem sombra de dúvida, um tropeço enorme do governo, mas agora está ajudando o próprio governo. Não houvesse a manifestação de rua e as tarifas de ônibus tivessem prevalecido aquelas que aconteciam antes da manifestação das ruas, a inflação de junho seria muito maior do que a de maio. Mas ela ficou menor. E ela ficou menor e o governo agora pega isso como sendo um grande triunfo. Isso é apenas uma passagem. Na verdade, a inflação continua. Se ontem o preço do tomate era caro e hoje baixou, é um produto sazonal, mas outro vai substituir o tomate. Antes era o chuchu, agora foi o tomate, mais recentemente disseram que era a cebola. Sempre tem um que está na ponta dos acontecimentos. Mas que o custo de vida está aumentando, não há a menor dúvida. Está certo que a inflação medida pelo IBGE, deu essa guinada para baixo. Mas foi em função de coisas extraordinárias. No momento normal, haveria o aumento da passagem de ônibus. E vai complicar, porque a qualquer instante o governo vai ter que resolver essa questão da passagem de ônibus. Veja, por exemplo, em Goiânia, onde as empresas que fazem o transporte urbano nunca atrasaram no pagamento do pessoal. O mesmo aqui, outro dia, um cidadão da TCA telefonou para nós para dizer que na TCA não estavam fazendo os vales que eles faziam normalmente todos os meses. E é verdade, a empresa teve que durante um mês segurar, porque não entrou em caixa o dinheiro suficiente para bancar o adiantamento para o seu trabalhador. E lá em Goiânia, as empresas reunidas não pagaram o salário que já venceu aos seus trabalhadores. O salário do mês de julho. Só agora, daqui uns 10 dias, é que vai pagar a outra metade. Então, isso significa que eles estão contendo, mas haverá um determinado instante que o preço da passagem poderá sair do controle novamente. Ou então, caso contrário, a empresa pode deixar de trabalhar. E aí o prejuízo é maior ainda para a classe trabalhadora. Eu quero dizer porque o governo pegou numa coisa excepcional, num assunto que não tem nada a ver com o crescimento dos preços no dia a dia, e está agora eufórico, dizendo que, olha, controlamos a inflação. A inflação está dentro do previsto pelo governo. Está não. A inflação está descontrolada. Está crescendo. Teve esse problema agora no mês de junho, favorável ao governo, essa questão da retenção do aumento, principalmente da passagem de ônibus, mas foi em função do povo que foi à rua e exigiu, e o povo não vai ficar eternamente na rua porque ele tem que trabalhar também. Essa gente que fez a manifestação também é gente trabalhadora, não tem condição de ficar todo dia na rua cobrando do governo solução de problema. Por isso não vamos ficar eufóricos não, achando que o governo já resolveu o problema do custo de vida e controlou a inflação. Essa que está aí não é oficial. Esta é apenas uma miragem daquilo que realmente acontece. Foi a não aumento de passagem que favoreceu o levantamento do mês de junho, e o mês de junho ficou abaixo da expectativa da inflação do mês. Mas realmente está tudo caro, está tudo sob fora do controle, e o governo tem que compreender essas coisas. Não vamos pensar que está tudo controlado e entrar na dívida, não, porque senão depois vai ser difícil sair dessa situação. É a coisa que nós temos que analisar. Houve queda da inflação? Houve. No mês de junho? É. O motivo? Justamente porque o povo na rua, os jornais estão dizendo isso, impulsionado pelo recuo no aumento das tarifas de ônibus, provocado pelas manifestações populares de junho e pela queda nos preços de alimentos, como é o caso do tomate, a cebola e outros produtos mais, o IPCA, o índice de preço ao consumidor, desacelerou 0,26 em junho para 0,3 em julho e ficou abaixo do teto da meta de 6,5 acumulado em 12 meses. O resultado não surpreendeu o mercado financeiro e não poderia surpreender mesmo. Aqueles que estão dentro do mercado sabiam que ia haver essa queda. Agora, ela não é em função de uma política do governo. Ela aconteceu em vista de um fato esporádico, um fato que não é normal. O povo na rua obrigou o congelamento da passagem e até diminuição em certos casos. Com isso, é claro, houve uma queda da inflação. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia. Trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Olha, gente, infelizmente a carnificina. A matança continua em Anápolis. Mais um homicídio doloso foi registrado e agora numa área onde acontece um furto por ano. na Vila São Vicente. Um jovem de 18 anos de idade, vítima de uma tentativa de homicídio, há cerca de 40 dias atrás, onde foi baleado no olho, o Douglas, conhecido como Douglinhas, foi assassinado ontem, em plena luz do dia, por volta do meio-dia, na Vila São Vicente, a Igrejinha. Esse rapaz teve o pai assassinado há pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, o Gilson. Foi metralhado numa noite em que morreram dois, o Gilson e o sobrinho do Gilson, primo do Douglas Henrique de Moraes dos Santos. Ontem, por volta do meio-dia, o Douglas estava numa residência ali na Vila São Vicente quando chegou um elemento. Segundo informações, ele teria saído do local andando a pé. Disparou duas vezes contra a cabeça do Douglas Henrique de Moraes dos Santos, o Douglinhas. Uma das balas, ou dos projéteis, acabou transfixando a cabeça da vítima que morreu no local onde foi baleado. Fato lamentável, sobe para 104 mortes violentas somente este ano aqui na cidade de Anápolis. Uma margem inaceitável, né, pela população da cidade. Mas, infelizmente, o crack faz parte do crescimento desta violência, do crime contra a vida aqui na cidade de Anápolis. O Douglas tinha vários problemas com a justiça, vários problemas com traficantes, era investigado por homicídios, inclusive por 3 homicídios, isso não sou eu que estou dizendo, a própria divisão de homicídios que esteve no local confirmou isso. Walter Mello, agente especial da divisão de homicídios, deu mais detalhes a respeito da morte e da vida pregressa de Douglas Henrique Moraes dos Santos. Olha, ele primeiramente, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio há um mês atrás. Ele saiu lá do setor e veio se esconder aqui, um local mais afastado do centro da cidade. E aqui parece que ele começou a comercializar, a usar e a comercializar a droga. E como ele parece que já está sendo procurado por essa mesma pessoa que o vitimou, localizou ele aqui e veio a concluir o seu intento. E foi a plena luz do dia, né? O atirador estava a pé, Walter? Essa informação, né? É, primeiramente, a primeira informação que nós tivemos é que ele estava a pé, que ele atirou nele aqui e saiu rumo sul aqui do setor. Que dá acesso à região de Goianápolis através de uma via de chão. É, exatamente. Tanto sai para Goianápolis como sai para Anápolis também. Mas as características físicas, as pessoas nos passaram, né, as características dessa pessoa. E estamos na rua aí investigando a ver se localiza. Pelo visto, a história desse menino não é muito bom, né, Walter? Já era investigado já por outros crimes também, né? É, exatamente. Nós já estávamos procurando ele, que era testemunha de 2 homicídios. Mesmo assim, ele estava também como testemunha e também com a coautoria. Ou seja, possivelmente estava envolvido nesses homicídios também que aconteceu ali no setor do São Joaquim, Santa Cecília e Bairro Paraíso. Todo esse ano? Foram esse ano e o ano passado. O Gilson, é o pai dele, o Gilson Moraes. Tem pouco tempo que o pai morreu. Qual era a vida do pai, o Walter? Olha, a informação a priori que nós tivemos é que o pai traficava droga, que também teve um problema em Goiânia, estava aqui em Anápolis, possivelmente corrido de lá. No dia o pai dele também foi vítima de homicídio. No mesmo dia também, o sobrinho dele, primo desse rapaz de hoje também, foram vítimas de homicídio, tudo no mesmo dia. O Douglas, ele também usava entorpecentes? Sim, usava. Tanto nós entramos aqui dentro da residência agora, achamos ali vários vestígios de cocaína, de pedra de crack. E também, pelo que parece, ele estava vendendo aqui pelas características que nós achamos ali dentro da residência. Ou seja, vários saquinhos de papelotes vazios e também saquinhos prontos para ser embalados. Há pouco tempo atrás, né, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Tanto é que ele estava se recuperando, estava com o olho tapado. A bala atingiu o olho dele há um mês atrás. Foram vítima de tentativa de homicídio, levou um tiro no olho, foi socorrido. E tanto que aqui você viu o corpo ali cair, ele tá com o olho tapado. É mais um que vai engrossar, né, a estatística negativa dos crimes violentos contra a vida em Anápolis. Olha, lamentavelmente, o Douglas é mais um, né, que morre. E com certeza, pelo histórico do pai, pelo histórico do próprio Douglas, tem a ver com o uso e o tráfico de entorpecentes. Lamentavelmente, nós não podemos cruzar os braços e ficar calados, porque se for resolver todos os problemas de drogas, rixas, brigas, na bala, fecha o judiciário então, gente. Joga a chave fora, porque a gente quer a solução para os problemas não é sair matando, né? Aliás, a gente preserva a vida, seja o cara traficante ou não, a gente não quer que o cara vá desse jeito. Existe um presídio para isso. E, lamentavelmente, essa morte ontem quebrou uma rotina lá da Vila São Vicente. O momento mais crítico dessa morte foi a chegada da mãe se atirando em cima do corpo. Olha que cena que a gente não deseja nem pro pior inimigo. E aí, infelizmente, o menino foi pro caminho errado, morreu. Quem ficou pagando pato, sofrendo, é a mãe, que não tá nem aí para isso, né? Abraçando o corpo, uma cena lamentável. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Quem começou a receber a aposentadoria do INSS neste ano também terá o direito de ganhar a primeira parcela do 13º, que será paga entre os dias 26 de agosto e 6 de setembro. Nesses casos, entretanto, o valor do primeiro pagamento vai variar de acordo com o mês em que a aposentadoria foi concedida. Segundo estatísticas do Ministério da Previdência, um total de 574.959 aposentadorias foram concedidas neste ano até o mês de junho. Notícias da Manchester. O CESP UNB, Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, divulgou o número de inscritos no concurso público da Polícia Rodoviária Federal. São 109.769 candidatos que concorrerão a 1.000 postos, o que dá 109,77 concorrentes por vaga. A primeira etapa será composta de duas provas, objetiva de múltipla escolha e discursiva, redação. Os testes serão aplicados neste domingo. O exame começará às 8 horas e terá duração de 4 horas e meia. Os candidatos devem consultar o local de prova no site da organizadora do concurso. Notícias da Manchester. O governo já sabe que a atividade econômica em julho foi fraca e admite a possibilidade de o terceiro trimestre apresentar uma queda no ritmo de recuperação que vinha ocorrendo até o segundo trimestre. Os dados de produção e venda de automóveis divulgados pela Anfávia decepcionaram e corroboram essa avaliação. A produção industrial em grande volatilidade não fixa tendência. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar comercial teve uma ligeira alta em relação ao real. O dólar comercial ultrapassou a casa dos R$ 2,30. Um dólar comercial está valendo, nessa manhã de quinta-feira, R$ 2,31. O dólar turismo, R$ 2,42. O dólar paralelo, R$ 2,44. Notícias da Manchester. Os cerca de 95 mil candidatos às 413 vagas do concurso da Saniago devem ficar ainda até o final do mês sem qualquer informação a respeito do andamento do processo seletivo. A Saniago confirmou que acatou recomendação do Ministério Público Estadual de Goiás em anular as provas feitas em junho. Mas sobre a anulação total do concurso, só se pronunciará após o resultado de ação cautelar realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás no mês passado. Então, ainda vai ficar indefinida a questão. A Saniago não decidiu que vai anular totalmente o concurso. O Ministério Público Estadual quer que anule, mas a Saniago está dizendo que vai esperar uma ação cautelar do Tribunal de Contas do Estado para ver qual a situação que deve fazer. Diante disso, as vagas As 413 vagas ficarão indefinidas e os 95 mil alunos, os 95 mil concursados que participaram vão ter que aguardar uma oportunidade para ver quando é que essa vaga vai surgir. Notícias da Manchester. E ontem uma manifestação diferente em Goiânia. Lá na Praça Cívica, perto do governador Marconi Perillo. Mais de 1000 manifestantes participaram ontem em Goiânia da mobilização pela aprovação do texto original da meta 4 do Plano Nacional de Educação, que é de 2011 a 2020. O que é que diz esse texto que os manifestantes estiveram ontem em Goiânia pedindo a sua aprovação? Esse texto mantém as escolas especiais, com o slogan: uma escola não exclui a outra. Funcionários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Goiânia e Anápolis seguiram da Praça Cívica até a Assembleia Legislativa, lá em Goiânia. Eles querem acabar com a escola especial, como a PAI, por exemplo. Só quem não vive o dia a dia da PAI, só quem não precisou jamais de passar na PAI para saber o trabalho que a PAI realiza, é que é capaz de dar uma ideia dessa, de acabar com a escola especial e pegar aquela meninada e jogar na escola regular. Não vai dar certo. A escola especial está dando certo, a PAI está fazendo um grande trabalho. Acabar com a PAI é um retrocesso. E por isso eles foram à praça pública ontem em Goiânia para mostrarem o seu descontentamento e querendo que o governo realmente mantenha o apoio e aquilo que deve ser dado para a escola APAI funcionar normalmente. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos ao Geraldo Divino. Ele vai trazer junto a autoridades municipais aquilo que acontece no nosso dia a dia aqui em Anápolis e, consequentemente, as notícias que nós publicamos e as reclamações que nós levamos ao ar diariamente aqui pelo nosso programa. Geraldo. Ademar Santillo, o senhor Jean, ele reside lá no Primavera, primeira etapa. Ele disse que foi feita a concorrência pública para o asfalto daquele setor, mês de julho. Foi aprovado, a concorrência foi feita, a autorização do prefeito e o asfalto não chega, ele não vê máquina naquele local ali. Secretário Clodoveu Reis, o que é que está faltando para fazer o asfalto? Primavera, primeira etapa. Bom dia. Bom dia, Geraldo. O que aconteceu foi o lançamento do edital. Hoje acaba o prazo, as empresas já entregaram os envelopes. Hoje, se não houver nenhum recurso, a gente pode declarar a empresa ganhadora. Mas o processo licitatório está no final dele. Uma coisa é da ordem de serviço e outra coisa é você começar o processo licitatório. Ele está confundindo o edital, publicar o edital de concorrência para saber qual é a empresa ganhadora. Nós ainda não temos a empresa ganhadora. Então, nós só vamos poder dar ordem de serviço após termos a empresa ganhadora. Ainda estamos no prazo de recursos dessas empresas. Assim que nós tivermos a empresa ganhadora, nós seremos os primeiros a ter o maior prazer de começar a obra lá. Então, é um pouquinho de calma, gente. Um pouquinho de calma. Só está no final do processo licitatório. As pessoas podem, inclusive, acompanhar pela internet. Isso aí sai na internet. Então, não podemos confundir data de publicação de edital com ordem de serviço para começar a obra. Notícias da Manchester. Ficou esclarecido ao pessoal do Primavera 1. Aquele que está publicado no Diário Oficial da Prefeitura não é a contratação da empresa para fazer o serviço. É o edital para contratar a empresa. Não se sabe ainda qual é a empresa que vai realizar o serviço. Realizado a concorrência, realizada a concorrência, aí sabe-se qual é a empresa. Só depois é que vai marcar o cronograma do serviço. Então, de qualquer maneira, não é para amanhã e nem tampouco para os próximos dias o início do serviço do Jardim das Primaveras. Tem que esperar, burocraticamente, a realização dessa licitação e depois saber qual a firma vencedora, entregar à firma vencedora o cronograma da obra, só assim é que a obra será iniciada na primeira etapa ou no Jardim da Primavera como um todo. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos àqueles que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303 e deixaram aqui a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Demar, sou o Eli, aqui da rua na Pereira Magalhães, aqui no seu saco. Demar, queria fazer uma reclamação, Demar. Já tem mais de um mês que a gente tem um pingo d'água aqui, Demar. Nós estamos penando muito com essa falta d'água. Liga na Seneágua, nada resolvido. Eu queria ver se você podia fazer para nós, que nós tem mais de um mês que nós não temos um pingo d'água. Usando a água do vizinho aqui, tá maior peleja aqui com água aqui. Liga na Seneágua, eles falam só depois de 24 horas, nada resolvido. E outra coisa, a conta chega para pagar normal. Como que a gente está pagando uma coisa que não está usando? É ver o que se faz aí para nós. Muito obrigado. Bom dia. Fala, comunidade. Demar, eu sou a Tainara, moro no bairro de Lourdes, na Avenida Comercial. Queria reclamar sobre a Saneago, porque aqui é na quadra 63. Só nessa quadra que falta água. É incrível. Não tem lógica. Tem quase um ano que eu mudei pra cá, um setor de kitnet. Quando eu vim pra cá, faltava água só final de semana, era sagrado. Chegava final de semana, não tinha água. Agora, de uns 4, 5 meses pra cá, da 8h30, 9 horas, não tem água mais na caixa, não tem água da rua mais, acaba a água. A água só chega meia-noite, 1 hora da manhã. Como é que faz? Fica complicado, demais. Outra coisa, é só nessa quadra, de uma esquina a outra. Do lado de cima da rua, já tem água, e do lado de baixo não tem. Queria que você pode fazer aí pra gente, por gentileza. Obrigada, bom trabalho. Fala, comunidade. Bom dia, demais. Tudo bom? Só através do seu programa que Anápolis vê essa indignização da Saneago dentro de Anápolis. Você lembra, todo ano é o mesmo problema. A presidenta da Saneago foi ontem na televisão, ela não justificou nada. Qual o investimento de obra que tem dentro de Anápolis? Você conhece Anápolis há muitos anos. A água de Anápolis vem do Piancó, o Piancó está secando. Quantos anos que a água vem do Piancó? Do mesmo maneira. Pega uma bomba, joga para a serra, da serra desce para Anápolis. Qual investimento que a Saneago está fazendo dentro de Anápolis? Qual investimento do governo do estado está fazendo em Anápolis, gente? De água? Todo ano é a mesma ladainha. Sabe o que eles fazem? Vem num setor, desliga a água, joga para outro. Vai no outro setor, desliga a água, joga para outro. É um pingue-pongue. Sabe o que a Saneago tem que ser feita? Tem que ser federalizada e dar a Selva que funciona na mão do governo federal. Você sabe que a Selva é federalizada. Porque a Saneago está lá, entendeu? Mesma coisinha, mesmo funcionário antigo, mesma ladainha. E a Anápolis nunca vai mudar, certo? Com a Saneago na frente. Muito obrigado, Ademar. Fala, comunidade. Ademar Santilo, eu pedi uma ligação de esgoto lá para minha casa no dia 25 de junho. E até hoje eles não ligaram o esgoto. A gente liga lá e eles falam para ir ligando. E até hoje não ligou. Meu nome é William e eles estão fazendo asfalto, a fossa caiu. E eles falaram que ia multar e eu fui no VaptVupt, pedi a ligação do esgoto e até hoje eles não foram ligar. Obrigado e um bom dia. Fala, comunidade. Oi, Arema, bom dia. É o seguinte, a falta d'água aqui no bairro Boa Vista ainda continua. Infelizmente, é um problema que parece que não vai ser resolvido. Até pediria a população para a gente reunir, para a gente bater na porta da casa da gerente da Saneago, pelo pouco acaso que ela está fazendo, não só com Boa Vista, mas com outros bairros aqui em Anápolis. Ela vai na televisão, tem a coragem de ir na televisão, mas simplesmente não fala nada. Resolução de problemas, nada, nenhuma previsão, infelizmente não fala nada. E já o nosso prefeito, infelizmente, fica totalmente calado. Ele não vem a público, não vem dar uma entrevista, não vem dizer nada, dar uma resposta realmente significativa à população. Eu sugiro ao prefeito que saia do seu gabinete e vá até os bairros conhecer as reais necessidades da população. Ficar só dentro do gabinete não vai resolver o problema. Ele está lá para realmente dar uma melhor qualidade de vida à nossa população. E não simplesmente ficar se esconder do povo, que está aparecendo nesse momento, que está se escondendo da população, entendeu? E também eu digo também que o governador tem culpa também, já que a Saneago está sob seu comando. A gente quer uma resposta dos nossos governantes, do governador, do prefeito Gomide, da gerente da Cineal, que realmente não está dando conta de gerir o saneamento aqui em Anápolis. Infelizmente, ela não dá conta, não está preparada, o que parece para a gente aqui é isso. Então, eu queria que ela realmente desse uma resposta para a gente o mais rápido possível. Não podemos ficar aqui um mês, dois meses nessa situação. A gente pede a ajuda de você, Ademar, que realmente você busque soluções para a gente, que a rádio tem um poder muito forte. Então, o que a gente espera aqui do bairro Boa Vista é isso, viu? Muito obrigado. Bom dia, amigos. Senhores viram aí, o Eli, ou melhor, o Eli está falando lá do Frei Eustáquio, que na Ana Pereira Magalhães está faltando água já há muito tempo, há muitos meses, né? Lá no Frei Eustáquio. Ele fala em nome dos moradores lá da Ana Pereira Magalhães no Frei Eustáquio. Está falando da Ana Pereira Magalhães porque é onde ele mora, mas está faltando água em toda a região. A Tainara, ela é lá do bairro de Lourdes, é da Avenida Comercial, quadra 63, também dizendo o drama que ela está enfrentando. Antes voltava a água só no final de semana, agora é a semana toda lá no bairro de Lourdes. E ela está angustiada com essa falta de água por parte da Saniago. O nosso ouvinte fez um comentário sobre a condição mínima que hoje tem o Piancó de atender uma cidade do porte de Anápolis, que isso é coisa antiga, já há 30 anos que a cidade é abastecida pelo Piancó e a água já não suporta o crescimento da cidade de Anápolis. E não se vê um trabalho das autoridades no sentido de exigirem da Saniago uma nova estação de captação, condução e tratamento de água para distribuir para Anápolis. E assim vai ficando a cidade perdida. Hoje corta num lugar, amanhã corta no outro, e eles vão levando dessa maneira, quando na verdade esse corte é proposital na ideia dele, porque a Saniago não tem água para fornecer para todo mundo. Lá o William fala do esgoto, que ele desde o dia 25 de agosto pediu para ligar, ou melhor, desde 25 de julho pediu para ligar a água e até agora o esgoto não chegou. Como é que ele vai fazer? Ele está sem fossa e está sem o esgoto também na ligação para ele. E a falta d'água na Boa Vista é contínua. E o nosso ouvinte está indignado com essa falta de água, sem saber o que é que as autoridades podem fazer. Olha, eu volto a dizer, se o prefeito municipal, que é o comandante de Anápolis, não se preocupar com essa questão, e até agora não se preocupou, Anápolis vai sofrer muito mais. A prefeitura não é a responsável para jogar a água, mas ela é dona da concessão. Só a prefeitura tem condição de chamar a Saniago às falas. Mas se o prefeito não chama, a Saniago vai vendendo aquilo que não tem, vai vendendo ilusão. Faz a ligação da água, mas a água não chega para o cidadão. Ou se chegar, vai faltar para outro. Porque a água já está no limite, como disse a doutora Tânia. E quem tem que resolver isso é a área política, e no caso, é o prefeito municipal. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Meu nome é Edna, eu moro no Jardim Europa. No dia 1 de agosto de 2012, fui até o posto de saúde agendar uma consulta com um reumatologista geral. A solicitação do médico foi prioridade de urgência. Eu tenho alguns sintomas que poderiam ser uma doença grave, né? Mas tem que ser um reumatologista que poderia verificar para mim, que poderia muito bem ser lúpus, através do exame, né? Realmente que eu poderia saber. E foi em 1 de agosto de 2012, e eu já fui, agendamento. Eu já fui no posto várias vezes para ver se realmente eles conseguiram marcar para mim pelo sistema. Aí lá a gente coloca o nosso telefone residencial, o celular, que eles entram em contato conosco, para que possa agendar uma consulta com o reumatologista. E até hoje nada, quer dizer, tem um ano. Se eu tivesse uma doença grave, quer dizer, nesse momento eu não poderia nem estar falando com você. E reumatologista, dizendo o posto de saúde, só tem um médico na cidade. Então eles fazem agendamento e depois liga para você para marcar o dia da consulta. Então eu estou com a solicitação aqui na mão. O código é 595-44191, dia 1 de agosto de 2012. Então eu estou ligando o seu programa para ver se você pode resolver essa questão para mim. Um ano que eu estou aguardando a consulta do reumatologista geral. Ah, meu nome é Edna Aparecida Silva, moro no Jardim Europa. Obrigada, bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Edna. Aqui quem está falando é funcionário público, merendeira e acho. Eu gostaria de saber a respeito da nossa insalubridade. O que, que eles olharam lá para a gente, que a gente está esperando uma resposta. E nós queremos essa insalubridade porque é direito nosso. Então, nós estamos aguardando uma resposta o mais rápido possível. Muito obrigada. Bom dia. Fala, comunidade. Boa tarde, Ademar. Eu sou agente da saúde, combate à cidadania, e queria que você mandasse o Geraldo de Silo e até o senhor Edir pedir para ele deixar a gente trabalhar direto, porque ó, o ar está muito baixo, está difícil de respirar, todos os agentes está com dificuldade, porque está muito calor, a umidade do ar está baixa demais, e eu estou sangrando quase toda tarde, com poluição pelo nariz, porque devido ao ar estar baixo, e esse sol quente, a gente trabalha 8 horas por dia, e tem uma brecha na lei aí, não sei se, qual é o artigo, do secretário da saúde, falando que enquanto a umidade do ar estiver baixa, a gente podia trabalhar direto, porque trabalhar depois de 1h30, mas não está dando. Obrigada. Fala comunidade. E quem fala é a agente de Edenias. Estou te ligando para você poder tomar uma providência para nós. Nós não estamos conseguindo mais trabalhar na parte da tarde por causa da umidade do ar, que está muito baixa, o sol está muito quente. A gente está tendo problema com respiração, respiratório, colocando sangue pelo nariz. Você poderia ver com o seu Geraldo Divino e ir atrás do seu Edil, secretário da Vigilância, para poder estar olhando para nós sobre essa questão de poder deixar os agentes de Edenias trabalhar meio período. Na período da cedo, porque é muito prejudicial à saúde nossa. Nós não estamos dando conta de trabalhar, não, seu Demar. Vem aí para nós. Muito obrigado. Fala comunidade. Bom dia, senhor Ademar. Lá no onde as pessoas são encostadas, senhor Ademar, se eu sou encostado é porque eu estou doente ou porque eu fiz uma cirurgia. E é lei do INSS me ressarcir o que eu estou sendo encostado por cirurgia ou por estar doente. E aqui em Anápolis, lá você vai lá, os funcionários lá são muito mal educados. Então eu queria que o senhor tomasse uma providência aí para nós, colocar pessoas educadas, porque eu acho que a mãe deles não deram educação para eles. As pessoas estão lá porque estão precisando, estão doentes, e muitas das vezes é porque fez uma cirurgia e precisa. Nós não estamos em Nápoles, não. Então, eu peço que o senhor converse com a autoridade, com pessoas aí, para poder tomar atitude a respeito desse ato acontecido comigo e com a minha esposa, porque ela está encostada e eles são muito mal educados. Peço essa colaboração para o senhor tomar uma providência aí para nós aqui em Anápolis. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Bom dia, amigo. Bom dia, amiga. Bom dia a vocês todos que estão acompanhando o nosso programa. Vocês que participam telefonando e vocês que ouvem a nossa emissora, a 93,3, diretamente ou através da internet, ouvindo a Rádio Manchester FM. Muito obrigado. Olha, eu quero mandar o meu abraço também, o meu bom dia, ao Nunes Mar da Silva, a Ana Cristina, a Carita Eloise, a Luciana Gomes, a Paula Duarte, todas são os nossos ouvintes aqui que acompanham diariamente a nossa programação. Muito obrigado a eles e a todos vocês que têm nos acompanhado. Olha, vamos aqui agora sobre essa questão. Os senhores viram aí. A dona Edna Aparecida da Silva, ela mora lá no Jardim Europa. Ela pediu um atendimento à saúde, a um reumatologista, no dia 1º de agosto do ano passado. Já tem mais de um ano que ela está aguardando. Ela dá até o protocolo 5595441.91, do dia 1º de agosto de 2012, e até hoje não foi chamada. Essa é a saúde pública de Anápolis. Essa é a situação de uma pessoa que precisa do SUS, do atendimento do Sistema Único de Saúde. Lá diz que a saúde é um direito do povo e um dever, no caso aqui de Anápolis, da prefeitura, porque ela que tem o dinheiro para a saúde. E, no entanto, um ano esperando, ela falou, se eu tivesse uma doença grave, eu já teria morrido, porque já tem um ano que estou esperando a consulta e até agora nada. Isso não pode ser assim, não tem cabimento uma coisa dessa. Também a merendeira falando sobre a insalubridade. Ela tem o direito à insalubridade e a prefeitura não paga a insalubridade. A prefeitura paga algumas pessoas, outras não. E ela quer saber quando é que vai entrar no contra-cheque dela o valor da insalubridade. Nós vamos buscar informação mais uma vez. Da vez passada deram uma série de normas técnicas e acabou não resolvendo o problema. Temos aí daqueles que estão combatendo endemias, que faz o serviço de casa em casa. Estão dizendo que a baixa umidade do ar está causando um mal-estar muito grande, inclusive pessoas que acabam tendo sangue pelo nariz durante a sua trajetória à tarde, e que a umidade do ar está muito baixa em Anápolis, e pedindo para que a gente procure o Edi, que é o responsável pelo sistema, para fazer com que haja um horário corrido, a fim de tirar a questão de trabalhar parceladamente como trabalho e são prejudicados. E lá do INSS, o nosso ouvinte fala que tem o direito a ser ressarcido por estar encostado no INSS, mas que há muita falta de educação por parte dos trabalhadores que trabalham no INSS. A gente vai levar a sua reclamação à diretoria do INSS em Anápolis para que haja respeito e cordialidade para aquele que é contribuinte e que precisa de uma informação daquele órgão que é federal. Termina aqui o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Amanhã, uma nova edição. Até lá e um grande abraço. Manchester. Começa agora o programa Cidade de Todos. Destaques desta edição. Anápolis será palco de competição de basquete internacional. Procon orienta anapolinos sobre as compras para o Dia dos Pais. E mais, vai até o dia 29 de agosto, o prazo para os contribuintes se regularizarem com a Fazenda Municipal. Bom dia, aqui no estúdio, eu, Ana Gabriela Luiz e Lara Sartim. Hoje, quinta-feira, 8 de agosto de 2013. Esporte. Anápolis será palco neste fim de semana de uma das maiores competições de basquete em nível internacional. Neste sábado e domingo, acontece no Ginásio Internacional Newton de Faria o torneio Super Four de basquete. Participarão as seleções masculinas do Brasil, Argentina, México e Uruguai. A competição prepara as quatro equipes para a Copa América, pré-mundial da Venezuela, que acontece em setembro. Os quatro primeiros colocados estarão classificados para a Copa do Mundo de Basquete, em 2014, na Espanha. O secretário municipal de esportes, Ademir Marinho, traz mais detalhes. O evento que a gente sempre espera vir, né? O suprafundo do basquete da América do Sul, e para que os nossos garotos se espelhem nesses grandes jogadores, nesses ídolos